Hoje o tema da nossa palestra se chama O Conceito de Salvação. O conceito de salvação, apregoado pelo cristianismo, tem sido objeto de muitas controvérsias, sobretudo no âmbito espírita. A exclusiva visão evolucionista adotada pelo espiritismo como a única forma de se compreender a vida e o universo entra em formal contradição com a noção de salvação veiculada pelo fundamentalismo cristão. Tal controvérsia se baseia na questão: Jesus desencarnou na cruz para nos salvar? A gente já ouviu isso milhares de vezes, né? Essa afirmação que Jesus morreu na cruz para nos salvar. A gente ouve isso porque a gente nasce católico, né? Depois, um certo tempo a gente muda, cada um segue seu caminho ou continua no catolicismo, não vem ao caso, né? Mas a gente já ouviu essa frase muitas vezes. Cabe a gente pensar, né? Será que Jesus morreu na cruz para nos salvar? E daí a gente se questiona, nos salvar do quê, por exemplo, né? Por que ele nos salvaria? Então essa pergunta, ela gera muita controvérsia entre espiritismo, né, e a religião católica. Sempre gerou controvérsias. Então, cabe a gente pensar sobre isso, né, e buscar as respostas. Será que isso é verdade? Será que não é? A gente tem que raciocinar e buscar as respostas com todo esse conhecimento que a gente tem à nossa disposição hoje, por aí, né? E a gente encontra a resposta. A crucificação de Jesus, positivamente, não veio trazer uma salvação inata do menor esforço. A sublimidade do flagelo sofrido pelo Mestre está no exemplo moral que ele resultou, ilustrado pelas palavras: Pai, perdoai-vos, eles não sabem o que fazem. A salvação que o Cristo nos trouxe veio do seu Evangelho, que significa a boa nova. Veio através da mensagem: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Então, para quem se lembra então da religião católica, quando a gente fazia lá o nosso introdução ao catolicismo, né, a gente aprendia lá os 10 mandamentos de Deus, né? O primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas, né? Daí tinha mais 9. Esses 10 mandamentos, eles se compilaram em 2: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Ou seja, Deus acima de tudo e amar ao próximo como a ti mesmo, ou seja, fazer ao outro aquilo que tu gostarias que fosse feito a ti. Então o Espiritismo, ele veio trazer a grande revelação justamente sobre, através da lei da reencarnação. Ele veio mostrar pra gente que nós não somos seres que vivemos uma única vez, nascemos, né, morremos e acabou tudo, né? Não é bem assim que a coisa funciona. E basta a gente pensar um pouco, raciocinar um pouco e buscar conhecimento sobre isso, sempre buscando conhecimento, que a gente encontra as respostas. E se o ser humano, nós estamos aí no século 21, 2010, é só a gente pensar, né? Nós somos seres muito complexos, tanto de constituição física como de mentalidade. Será que a gente nasceria, viveria só uma vez e acabaria tudo por aí? E daí a gente se volta a Deus e vai perguntar para Ele: que Deus é justo, que Deus é esse que é justo, que permitiria eu levar às vezes uma vida tão sofrida, o outro uma vida tão, né, tão linda, maravilhosa, que Deus seria esse que permitiria que seus filhos vivessem uma única vida, um de uma forma tão, entre aspas, tão ruim, e outro de uma forma, entre aspas, tão boa. Então seria, Deus seria injusto, né, se Ele fizesse isso. Então tudo isso faz a gente pensar e buscar respostas sobre a salvação. Então, o que é que Jesus fez na cruz? Ele morreu para nos salvar? Salvar do quê? A gente tem que pensar nessas coisas, mediante o conceito da salvação. Então, a doutrina espírita, não obstante, compreende o homem como um ser que segue sua trajetória evolutiva, rumo a uma perfeição relativa, por meio da reencarnação, depois de ter sido criado simples e ignorante. Então, funciona assim: pela lei da reencarnação, a gente vai reencarnar quantas e quantas vezes for necessárias para que a gente cresça e evolua, né? É assim que funciona. E a gente, toda vez que a gente reencarna, a gente nasce simples e ignorante. A gente começa do zero. Por que isso? Porque seria uma injustiça, né, alguns nascerem com mais proveitos do que os outros. Então, o que acontece? Nasce todo mundo igual. Claro que o meio onde a gente nasce vai influenciar bastante, né, o nosso crescimento, a nossa moral, tudo, mas a nossa personalidade, né, e o nosso caráter, caráter é que constroem a gente. Não importa se eu vou morar numa favela, se vou morar numa casa rica, sei lá onde, mas o meu caráter e a minha personalidade é que vão traçar o meu caminho, o meu destino. O meio, ele é só o meio da gente crescer, né? E se aproveitar dele de uma certa forma. Por isso que todo mundo nasce igual, do zero. Então, tudo aquilo que a gente acumula de conhecimento, de energia, de, né, nossa alma, nosso espírito, fica acumulado em nós. E isso vai aflorando na gente quando necessário, né? Dependendo do momento. Outra coisa. Essa visão não reconhece a necessidade propriamente de uma salvação do homem. Ele não precisa ser resgatado de nada, senão evoluir. Assim, salvação passa a ser simplesmente evolução, o progresso do ser rumo a condições superiores à vida. Né? O que a gente está fazendo aqui? A gente vai salvar do quê? Não, a gente está aqui para crescer, para evoluir, para se transformar, para melhorar, né? Cada dia. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, o ato de se confessar paga os seus pecados? A gente, quando cometia um monte de coisas erradas, o que a gente fazia? A gente ia lá na igreja, se confessava, né? Rezava lá uns 200 Pai Nosso e mais umas 200 Ave Maria, daí saía de lá tudo beleza, né? Não é assim que funcionam as coisas. Infelizmente, né? E não é assim também que as pessoas procuram, por exemplo, uma casa espírita. Isso não é, estou falando assim, de uma forma geral, né? Ampla. Muitas pessoas, às vezes, procuram a casa espírita para que tu resolva os problemas dela. Se a gente for pensar em conceito de salvação, né? O conceito de confessar os pecados, o conceito de vir à casa espírita, procurando ela dessa forma que tu resolva os problemas dela, a gente vai ver que não é bem assim que as coisas funcionam, né? O que a casa espírita faz? Ela orienta as pessoas, ela dá uma base, assim, espiritual, para a gente se fortalecer, para a gente se acalmar, para a gente ter um momento de poder pensar, puxa, o que eu estou fazendo está errado, está certo, né? A gente refletir, para a gente escolher um caminho certo. É isso que a casa espírita faz, ela procura dar base espiritual. Ela não resolve o problema de ninguém, infelizmente. Então, o ato de confessar paga os meus pecados, vou lá confessar ao padre, rezo lá um montão de Pai Nosso e Ave Maria, saio de lá, uma beleza, né? Aí de lá, daqui a pouco tudo de novo, né? Não resolveu nada. Eu ir lá e confessar meus pecados ao padre, né? Infelizmente, também é a mesma coisa. Então, a simples confessão do pecado não salva ninguém. Antes é preciso melhorar-se intimamente. Diz uma antiga frase, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Como não adianta também não ir à igreja e também não rezar e fazer tudo errado, né? O fim é a mesma coisa. Não importa onde a gente esteja. O que importa é a atitude, né? Os princípios, né? Da gente. Então, o próprio Cristo falou para a mulher adúltera, vá e não tornes a pecar. Então, o ato de confessar os nossos pecados é igual ao Cristo falou para aquela mulher, vá e não tornes a pecar. Bem assim. Então, nessa particular visão, como estamos todos inseridos na natural progressão evolutiva, todos nós seremos inexoravelmente conduzidos aos planos superiores do Espírito. Desse modo, salvação seria um movimento automático, inerente à lei do progresso e pertinente a todo ser vivo. Então, se todo mundo fosse salvo, né? E tu não precisaria fazer mais nada? Está todo mundo salvo. Então, que méritos que eu vou ter, né? Se eu não preciso fazer mais nada para me salvar, falando da salvação. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas elas acontecem por méritos nossos, né? É como a criança no fim do ano, a gente vai lá, ah, meu filho, você foi bonzinho o ano inteiro, você vai lá, vai ganhar um presentinho, né? A gente, para ganhar as coisas, a recompensa, a gente tem que ter méritos, né? É assim que as coisas acontecem. E que às vezes fica esperando milagres, né? Os milagres não acontecem, por quê? Porque a gente não tem méritos para receber isso. Porque quando a gente tem méritos, a gente recebe. Com certeza. Empenhamos-nos nessa salvação. Significa acelerar os passos da trilha do desenvolvimento. Quem não se empenha em salvar-se, entre aspas, ou seja, aquele que permanece arraigado aos interesses inferiores à vida, apenas tardará mais tempo em atingir os objetivos finais da evolução. Cada um de nós tem o livre-arbítrio, né? Sou eu que dito meus passos, se eu quero ficar parado, se eu quero avançar, se eu quero evoluir. A gente nunca retrocede, né? A gente, ou a gente fica parado, estagnado, ou então a gente avança. Não tem como a gente retroceder aquilo que eu já aprendi, né? É que nem quando a gente aprende a andar de bicicleta. Quando você aprende a andar de bicicleta, quando você aprende a nadar, tu nunca mais esquece. Posso ficar 10 anos sem andar de bicicleta e sem nadar. Se eu for andar de bicicleta, a gente sai pedalando e vai embora. Então a vida funciona assim. Todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? Cada um escolhe o caminho que quer, o que quer fazer, o que deseja, né? Está tudo nas nossas mãos. Então a salvação deve ser entendida como a oportunidade que todos temos de atingir a felicidade plena através do nosso próprio esforço, e isto demanda tempo, né? Essas coisas não acontecem do dia para a noite. É uma coisa que é que nem fé, né? A gente não nasce com fé. A gente vai conquistando a fé ao longo do tempo, né? A gente vai conquistando isso com o tempo. Com os tombos, com as quedas, com o aprendizado, assim que a gente vai aprendendo. As palavras do mestre são claras. A felicidade não é deste mundo. É praticando a caridade, não aquela da esmola, mas a caridade da doação de si próprio em favor do próximo. É perdoando aqueles que nos ofenderam. É dando a outra face. É substituindo os nossos maus hábitos pelas virtudes correspondentes. É controlando o nosso orgulho. É eliminando a nossa vaidade. É derrotando o egoísmo, vencendo a inveja e tornando-nos a cada dia um pouco melhor. Isso aqui sim que é o conceito da salvação. É a gente se transformar, né? Esse que é o verdadeiro conceito de salvação. Mas aquelas pessoas que ainda pensam que Jesus morreu na cruz para nos salvar, isso é a opinião delas, né? O que elas pensam, a gente tem que respeitar. E vai chegar o momento de cada um buscar realmente suas respostas. Para continuar um pouquinho mais, vou chamar meu amigo Ademir.